de encontro, é o racha-coco. Rolando aquele som, rodou mais louco que mal, que a é som pra pular. Pois a família vem te alertar e estudar. Não fique desandando, não pare no tempo, não fique marcando. Como diz a sigla, se tu luta, tu conquista. Vamos pra batalha e acabar com as injustiças. A nossa mágica, abracadabra. Revolução com as palavras, apresenta o racha-coco interior, bate cabeça, o sistema tremerá. Com atitude periférica, o rap nacional, a trilha do gueto, defensor do povo nas favelas eleito. Sou suicídio em cima do palco. Tomou de assalto a revolta das batidas. E o grave mais pesado, tudo tem a hora certa. Agora é a hora da festa. Gelada na balada é a cara. Não encheu de cachaça e nem ficar na calçada. Tomamos muita porrada pra conseguir nosso espaço. Agora foi confirmado, bate cabeça, arregaço. O BC expandiu, lagartixa sumiu. Os que acharam que era moda, mano, nem me viu. Sexo, cerveja, skate, muita consciência fez esse estilo se tornar uma tendência. W.O., aquele que você xingou. RPWV, pela do B, morou. Se ligou no título da rima, bate cabeça, racha coco, blá. Sou de louco. Formação X4 tá nativa. Vou te apresentar Racha Coco do Louco, a revolta das batidas, a invasão do interior. Toca discos e rimas, nossa ideologia, pela melhoria da periferia. Racha Coco, ali está os toca discos. Está meu truta 7 pilos, na magia dos riscos.